Aí, matreiro, um salve pro meu irmão Neto, LD Rap, Léo, Matheus Melo, pro irmão William Monteiro, Vinícius, Moita, Nego Max. Te amo, irmão. O sentimento é de busca, algo que suplante, sem suplente e que plante, o bem a todo instante. Olhar pro horizonte, faz parte do plano avante. Ser motivos e sorrir, faz disso mais constante. Meu conte o seu dirma, me diz o que mudou. Vivendo o que restou, foi o futuro que sobrou. Intrigante de pensar, vendo a vida no relance. Na busca de independência, nos tornamos mais distantes. Em cada kitnet, existem sonhos que remendam vidas. Além do bom de cada dia, os pais de hoje em dia. Abraço de um filho é da mais fina égua. E quem ventou sabia que nada te custaria. Tudo tem valor quando o amor traz alegria. Meu labor sou construtor da nossa própria sinfonia. A essência, o criador, se poder na alquimia. Digo a tudo, somos tudo em perfeita harmonia. E sigo o tropeço, uma vida ensina. Em cima do prédio, não existe via. MC mais Mike é faxina ou chacina. Fascina ou vacina, para toda a vida. Te sigo, tropeço, uma vida ensina. Em cima do prédio, não existe via. MC mais Mike é faxina ou chacina. Fascina ou vacina, para toda a vida. A responsa procede a nossa entrega. Autêntico, palpável, resistente por ser ela. E move quando ela rela e me agrega em vela. Depende de como você trata ela. Se ela opera ou impera em você, se livra ou cela, se sequela interna pera. Sem virtude não se leve, se trazer ilude. Tô vendo que a palavra peca, mas se serve é sua, irmão. Não se incomode, se esse molde deixa leve. O fato que o como do retorno se mede. Medo ferve a mente de jovens cada vez mais breves. Todos cobram o que deve, no revés estamos nos olhos do próximo. E o relato me entristece, de volta pro chão. Que torro pobre, cultua lixo. Na volta do amor, o contato vira luxo. Quantas vezes meus irmãos pereceram nesse nicho. Mas que nunca falte força pra quem está na leve o bruto. E sigo tropeço, uma vida ensina. Em cima do prédio, não existe via. MC mais Mike é faxina ou chacina. Fascina ou vacina, para toda a vida. De cinco tropeço, uma vida ensina. Em cima do prédio, não existe via. MC mais Mike é faxina ou chacina. Fascina ou vacina, para toda a vida. Que não falte o amor. Hey, irmão, eu aprendi que a vida é uma construção. E com a mensagem não é diferente. Amor aos meus irmãos.